bate com o fatal. Zafrica! E pior que ela não se toca ruim. Minha vodka já dizia pererecado na balada. Sem cigarro, panguando na esquina, sem mata. Então cerveja bem, controle o gole da loucura. O chapa, Deus deu a vida pra cada um. Cuida da sua jornada. O balo entrou no vapor, se afundou pra cabeça, rumou. Logo o combate terreno minado, não tava ligeiro e por fim se matou. O sapo fumou um, e o sapo fumou dois. A ponta pra fumar depois. Nasceu na favela, é meio da terra suicida. Perde a cabeça. Falsidade não vinga, paga simpatia. Justiça divina é certeza. Código Zafrica, sintonia, origem primata. O resgate salva o guerreiro na mata. Se apega ao nadão de um homem, se viaja. Deixava, deixava, deixava.